Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, em segunda discussão, o projeto de lei 262 de 2011 do deputado Luiz Martins, do PDT, que dispõe sobre a proibição da emissão de comprovantes em papéis termossensíveis. O texto abrange estabelecimentos comerciais e instituições financeiras e aplica-se a recibos, notas fiscais, cupons e outros documentos que necessitam serem guardados por período superior a um ano. Reportagem Ronaldo Ribeiro.